Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun. Começa agora TPM Cast, um podcast feito por mulheres pra você. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Olá, ouvintos e ouvintas do TPM Cast! Está começando mais um programa e hoje eu estou aqui com a minha veterana Tainê. Oi, sou eu e meu signo é de unicórnios. Ai, e hoje a gente tem aqui uma convidada especial, a Ju. Ju, se apresente para todos os nossos queridos ouvintos e ouvintas também. Oi, seus bonitos, tudo bem? Eu sou a Ju Ponzi. Para quem não me conhece, muito prazer conhecer você também. Você não sei que hora você está ouvindo, de manhã, de tarde, de noite, mas enfim, muito prazer. Se você não conhece o podcast.g, é lá que eu estou falando um pouquinho, às vezes estou no Mundo Freak também. E é isso aí. E eu quero já deixar uma mensagem, já no começo. Que é para a pessoa gostar. Exatamente, é para a pessoa gostar ou desgostar. Diga. Mensagem é a seguinte. Você que baseia todas as suas interações sociais, todas as suas interações amorosas e às vezes até profissionais em horóscopo de jornal, meu filho, você tome vergonha nessa cara. apenas pare, ok? Então eu já gostaria de começar assim. Quantas vezes a gente não passa ali no metrô, aí a gente pega, tá aquela espiadinha assim, olha pra ver o que que deu no horóscopo, aí você vai ver, tipo, putz, não tem nada a ver com nada do que tá acontecendo na sua vida. Tipo, tá lá, hoje vai ser um dia maravilhoso para o amor. Aí nesse dia é o dia que você briga com o seu namorado. Acontece, né? Justo nesse dia. Aí você fala, não, hoje não. Você não pode brigar comigo hoje. Por quê? Porque hoje meu horóscopo está dizendo que minha lua está em amor. E amor, você não pode brigar comigo. Você não pode fazer isso da vida. Você não pode falar isso. Mas, Kel, você não sabe qual é a primeira premissa do horóscopo de jornal. É assim, você só acredita se é coisa boa. Se é coisa tá ruim, você fala, não tem nada a ver com o que tá acontecendo. Você simplesmente ignora. É assim que eu faço com o horóscopo de jornal e na telinha do metrô também. Olha aí. Então, depois desta técnica maravilhosa para encontrar o seu signo no horóscopo e utilizá-lo de maneira correta, a gente vai falar aqui, então, nesse programa, já puxando esse gancho. Me embanando aí todinha, porque eu sempre faço isso no começo do TPMcast, né? Afinal de contas, senão não é começo do TPMcast. Mas, por enquanto, entretanto, todavia, depois dos recadinhos da Pamela, a gente vai falar aqui sobre horóscopo, sobre zodíaco, sobre a nossa lua, que hoje deve estar em chocolate com alfa unicórnio. Então, é isso. Sim! Vai daí, Pamela. Depois a gente continua aqui esse papo. Olá, eu sou a Pamela, a secretária do TPM Cast, e separei alguns e-mails e recadinhos para vocês. Hey, mama said when you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Muito bem, galera! Tá começando aqui mais uma leitura de e-mails e recadinhos que a Pamela separou pra gente. Então aí nós vamos ler alguns e-mails e dar alguns recadinhos aí pra vocês. E eu vou começar lendo então um e-mail do Garcia Renato, ai, ai, ai! E ele manda aqui... Olá, eu queria muito elogiar detidamente cada uma das interpretações das gurias e para tanto eu vi uma, duas, três, tantas vezes. Só para deixar claro aqui, ele tá mandando um e-mail sobre o nosso conto, o nosso audioconto Três Rainhas, que foi o nosso último programa. E sinceramente, após a partida delas, não mais consegui ouvir as vozes amigas e queridas de tantas podcasters. Já no início do conto, Melanipe já aparece na minha mente como uma amazona grande e austera, e não consigo mais ouvir a Bastos. Antíopa, Hipólita, Ayana, Pentesileia, igualmente, são personagens que meu cerebelo desistiu de separar da realidade e as considero reais. Até a Finoto, pra mim, é Mirina, e será estranho vê-la pessoalmente e lembrar da rainha africana. Mesmo a narradora, com que convivo, me parece uma voz de elfa que está sussurrando toda essa história numa caverna. É isso, a caverna na qual estou, ouvindo esse conto, tem uma tapeçaria, e nela existem imagens, e como uma assombração, essa elfa me conta o significado das imagens. Minha alma foi levada àqueles tempos, nos campos de pontos, então não tive como ficar impassível com a guerra e com as mortes. Me entristeceram, todas elas. Não ficaria feliz da Hipólita rendida a Mirina, e fiquei triste mesmo do modo de xingar e falar desta última. Me lembra o quanto é ruim que as mulheres se tratem e levantem palavras sexistas e machistas como vagabunda, cadela e etc. Mas estou em outros tempos. Relevo. Daqui, nesse sonho de caverna na Anatólia, tantos sons, cheiros, texturas e lágrimas. Tanta coisa, muita coisa mesmo. Uma noite de sono e um bom trago de leite fresco não fará com que eu me sinta pronto para a continuação desse conto. Temo por elas, as quero bem, mas sei que o destino delas é a guerra, e não tem nada de bom. E uma espada e um cavalo não vão resolver tudo isso. Existem muitos inimigos. Enfim, todas foram rainhas dos meus sonhos nesse episódio. Parabéns a todas as meninas. O tempo passou pela ponta dos meus dedos como lança. Fizeram muitas palavras sinceras. Lamento a longa mensagem que não será editada. Agora eu sou chuva, de olhos marejados, desejando abraços e sucesso. Sobre o episódio, foi emocionante, mas sinceramente, não haverá tantos contos somente com personagens mulheres para manter episódios mensais. E sinto muita falta das meninas do TPM. Ah, que lindinho! As espero com outros temas e espero mesmo outras narrações, com mais meninas da podosfera e meninas do TPM também. Nota ao editor, ficou fantástico. Não tenho palavras, imagina se tivesse. Que tamanho ia ficar essa muralha de textos? Para agradecer essa obra-prima de audiograma, tem algum momento em que surge uma trilha heróica que me desconectou por alguns segundos. Parece uma trilha de aventura. São poucos segundos até retomar. Só isso. No mais, se alguém inventou o audiodrama, foi pra ele ser isso. Qualquer coisa abaixo disso é apenas uma brincadeira perto do que o podcast deveria ser. Uou! Nota ao autor, que no caso é a mesma pessoa, né? A cada conto desse, eu imagino que algum dia não teremos mais ECC, que a aventura vai entregar um caminhão de dinheiro para esse autor viver escrevendo. Minha tira, em prantos, estará no ovô do ACC, honrando um dos melhores podcasts que já existiu. Mas estarei maravilhado com tantas e tantas histórias que sairão dessa cachola. Ah, que lindo, Garcia, Renato. Ai, eu mesmo, tipo, esse conto ficou muito sensacional. Queria agradecer mais uma vez as meninas que gravaram. E, realmente, eu também espero que venham outros, né? Mas eu também quero que o Febrino termine os contos que ele tá escrevendo, né? Família Caçarana tem que sair aí. Paráxen tem que acabar. Tem muita coisa ainda pra terminar. Então, tipo, eu fico muito feliz quando ele escreve contos que ele manda pra gente que... com isso que ele fez isso daí especificamente pra me ajudar, porque a gente tava passando, porque eu tava aí nos momentos de prova, então não tava conseguindo organizar muitas gravações, e nem as meninas, né, tava todo mundo numa época bem corrida, então ele fez isso daí pra ajudar a gente, então realmente eu fico muito feliz e eu também gostaria muito, ficaria muito feliz quando chegar aí o caminhão de dinheiro pra poder trancar o Febrini num quartinho escuro e deixar ele escrevendo e terminando todas as suas obras. Muito obrigada pelo seu e-mail, Garcia, e continue mandando, pode ter certeza que virão outros contos aí e também mais programas e mais, você vai ter muita oportunidade, ainda vão ter muitos programas aí com as meninas do TPM, muitos outros contos, vão ter muitas coisas ainda. Bom, agora aqui eu vou ler o e-mail do nosso mais querido novo ouvinto aqui do TPMcast, que é o Luiz Jovino. Olha aí, que tá lá no Telegram também, tá lá no grupo do Telegram. É, ele manda aqui: olá, meninas do TPMcast, eu sou o Luiz Jovino, venho pela primeira vez escrever para vocês sobre o conto Três Rainhas, olha aí, afinal foi um conto muito foda, trouxe toda a essência das Amazonas e toda a essência daquela batalha foi realmente fascinante. Meus parabéns a todas que emprestaram suas vozes, deram vida para as personagens e também ao escritor Febrini, olha aí, mais uma vez, um abraço para você, Luiz Jovino, e... até a próxima, continue mandando e-mails pra gente aí também. É, aqui então, vou ler aqui então um último e-mail, que na verdade são dois, mas que eu vou ler no caso aqui misturado, então vai ser um só, vai ser uma mistura, vai ser uma loucura, vai ser um batidão. Que é aqui o e-mail do nosso querido Natanael, diretamente da savana. Ai, ele manda aqui: olá, meninas do TPMcast, tudo bem com vocês? Aqui é a Natanael novamente para comentar mais um episódio. Primeiramente, gostaria de parabenizá-las pelos 2 anos do podcast. Uhul! Valeu, Natanael! Vocês fazem um trabalho fenomenal, sempre trazem muita coisa boa para nós ouvintes e não fazem ideia de como são importantes e fazem diferença na vida de nós ouvintes. Continue com um ótimo trabalho e que venham muitos anos ainda para o cast. Fiquei bastante surpreso quando ouvi o tema do cast. Achei perfeito para uma comemoração como essa. Combinou lindamente. Então, só para deixar claro aqui, ele tá falando do nosso cast especial de 2 anos, que foi o nosso cast de karaokê. Olha que lindo. As músicas contadas foram bem nostálgicas. Algumas eu não conhecia, porém outras trouxeram muitas lembranças legais da minha infância. Ouvir a música Tô Nem Aí da Luca foi algo muito bom. Essa música tocou bastante aqui, então me embarcou bastante. Ouvir vocês cantando foi muito legal. MC Celinda arrasando, Kellen cantou lindamente também, mas ouvir a Tainê cantando foi incrível. Ela é uma fofa. Oh, que bonitinho! Corações, corações. Cheguei a me emocionar. Amei ouvi-las cantando, foi um programa excelente e emocionante também. Devido aos sentimentos que foram trazidos pelas músicas. E aí aqui ele fala, termina aqui então o e-mail dele sobre os 2 anos. E eu vou emendar aqui já no que ele mandou aqui sobre Carmen Miranda. Olha aí, porque a gente ficou muito tempo sem ler e-mail, né? Então ficou acumulado. Então a gente já vem... pum! E já lê tudo. Aqui ele já manda então sobre a Carmen Miranda. Eu já conhecia a Carmen. Na verdade, acho difícil alguém não conhecê-la. E sabia que ela era importante. Porém, não sabia o quanto ela era importante. Fiquei muito impressionado por vocês trazerem tanta informação e falarem com tanta propriedade sobre a vida e carreira dela. Foi muito divertido e instrutivo ouvir o episódio. Pude aprender muita coisa sobre essa mulher, que é muito mais que um rosto bonito que canta com frutas na cabeça. Ela possui uma história muito marcante e importante, nacional e internacionalmente. Parabéns pela qualidade do cast, vocês arrasaram. Os casts são sempre excelentes e a cada dia vocês superam. Sempre trazem um conteúdo relevante de forma divertida, além de serem os amores. Não sou mulher, mas fico aguardando ansioso pela chegada da TPM. Olha aí! Sensacional! Beijo grande pra vocês e até a próxima! Ah, obrigada, Natanael! Você sempre aí mandando e-mails pra gente, mandando mensagens. Então, muito obrigada. Agradecer aqui, então, né? A gente já tá aí alguns meses sem a leitura de e-mails. Queria agradecer aqui aos ouvintes e o Natanael também, né? Como é um dos nossos queridos ouvintes. Quero agradecer aí a todos os ouvintes que acompanharam a gente aí nesses últimos 2 anos. Deixar aqui, então, meu muito obrigada. E antes da gente ir pro cast, eu tenho aí 2 recadinhos para dar para vocês. Muito bem, gente. Então aqui eu vou dar o primeiro recadinho, que é o encontro dos podcasts descolados. Então aí, agora dia 16 de julho, no domingo, a gente vai fazer um encontro dos podcasts aqui do Portal do Descolados. Vai ser lá no Zadon Burger a partir do 12h. A gente vai fazer um encontro aí, então, dos podcasts TPM Cast, Alguma Coisa Cast, Paráxene e Ultra Combo Podcast. É, a gente vai estar lá no Zadon Burger, então... que é o lugar onde a gente sempre fez um encontro ACC. Agora a gente, como a família tá maior, né, a gente vai fazer um encontro de todos os podcasts do portal. Então, a gente vai estar lá na Barra Funda a partir das 11h30. A gente vai ficar lá na frente da catraca do metrô. Tem a catraca da CPTM e a catraca do metrô. A gente vai ficar na frente da catraca do metrô esperando a galera que não conhece, não sabe como chegar. É, a gente vai ficar lá esperando até umas 10 pro meio-dia. Então, a gente vai pro Zé do Hambúrguer. A gente vai estar lá encontrando, recepcionando os ouvintes, né? E então, se você quiser, vai ter um link aqui no post com o evento no Facebook, que tem o endereço certinho. Se você quiser participar, ir lá, dar um abraço na gente, dar um beijo, comer, tomar a limonada do Zé, a famigerada batata, que é maravilhosa. A gente não ganha nada falando do Zé do Hambúrguer, mas lá é bom mesmo. Então, se você quiser, cola lá, pelo menos pra dar um oi pra gente e tal, se você não puder ficar, né? A gente vai ficar bem feliz. E temos aqui, então, o nosso segundo recadinho, que é o quê? O ACC, ou Alguma Coisa Cast, né? Que é um podcast aqui do portal também, que eu faço parte, as meninas também, né? É, abriu, né, um padrinho, que vai ser um padrinho em conjunto com Alguma Coisa Cast e com o Paráxene. O Padrim, para quem não conhece, é uma plataforma, assim como o Patreon, de captação de renda aí, de auxílio, que é uma forma que vocês ouvintes podem ajudar a gente aí com uma grana aí mensal para poder ajudar a gente a manter os nossos projetos. O Paráxene é... E o Alguma Coisa Cast e o TPM Cast também são todos editados pelo Febrini. E o Febrini, ele não ganha nada com isso, sabe? A gente não paga pra ele, ele faz tudo isso de coração. E nenhum dos casters também recebe pra poder gravar. Então, o que a gente pede é um auxílio para poder comprar equipamento, comprar, fazer as promoções que a gente faz aí para vocês, ou Alguma Coisa Cash já teve mês do livro, mês da HQ. Então, esse dinheiro vem do Patreon, vem agora do Padrim, né? Que são a ajuda dos nossos ouvintes e é o dinheiro do nosso bolso também. Então, o que a gente pede é para vocês, se você puder, contribuir a partir de R$1 ou até R$10 aí que seja, para ajudar a manter esses projetos. O Paráxene, ele tá dependendo diretamente do padrinho. Então, se a gente não conseguir uma boa ajuda, é capaz do Paráxene parar. O Paráxene parar? Hã? Hã? Porque realmente é muito difícil você produzir, editar, gravar e editar, né? Então, tá ficando bem pesado pro Febrini, então a gente tá querendo aí um auxílio, né, pra conseguir comprar equipamentos novos e até pra manter o editor, ajudar com algum auxílio remunerado, né? Então, se você puder, vai ter link aí no post pra você doar, fazer a sua doação. E é isso aí, gente. Vamos aí pro cast de astrologia! Astronomia? Como gato? Então, enfim. Vamos lá, gente. Fica aí com esse programa e um beijo pra vocês e até a próxima. Atenção, este podcast foi gravado por mulheres de TPM. As opiniões aqui expressas são de única responsabilidade da TPM. Esse programa pode conter conteúdo feminista, machista, altruísta, surfista ou dentista. Muito bem, então aqui a gente vai começar falando sobre os primeiros, sobre o primeiro horóscopo, né, sobre a origem do zodíaco, né. A gente precisa primeiro falar para vocês a origem da palavra zodíaco. Zodíaco é uma palavra grega que significa ali um ciclo de animais, que seria ali todos aqueles signos que a gente conhece que são baseados em animais. No caso ali a gente tem o touro, a gente tem... Alguns não são baseados em animais, né? Tipo, virgem. Tipo, não tem um animal, só se for um animal pessoa. Não sei. Gêmeos. Olha, eu sou virginiana e sou um animal. Ah, bate que eu também sou. Tá justificado. Então, a origem do... O horóscopo em si, né? Esse que a gente usa, esse que a gente vê no metrô, ele é uma junção ali do... do horóscopo inicial, que foi o que a gente foi descoberto na Babilônia, que, tipo, tem a ver com um ciclo, né? Que ele, tipo, tinha um ciclo, um calendário babilônico que era baseado em 12 meses, que eram divididos em 12 partes, e cada parte era baseada numa... Eles mediam, né, esse calendário com base nas constelações, em observações astronômicas. E aí, os gregos, no caso, os egípcios primeiros, chupinharam isso, e aí, tipo, acrescentaram mais matemática, e depois os gregos pegaram isso daí e fizeram uma outra loucura em cima, e acrescentando aí alguns mitos e ao nome, né, das constelações, a gente acabou chegando aí nessa mistureba toda, e que é o zodíaco que a gente tem hoje, que são as 12 casas, as 12 constelações, cada uma delas com regida ali por um signo, né? Por um símbolo específico. E cada um deles tem a sua história e tal. Mas aí a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso aí ao longo do programa. É interessante que quando a gente vai ler a história de toda essa pesquisa, ela começou como uma pesquisa científica, né? Então, sim, é até engraçado que uma vez eu tava pesquisando, inclusive por um podcast, sobre a origem da fórmula de Bhaskara. E o cara, o Bhaskara, ele era o estudante de astrologia, não astronomia, astrologia. Então, antes... Então, a astrologia realmente era uma ciência. Começou lá, como a Kel disse, com observação do céu, com altas anotaçõezinhas e matemática e coisas assim. Então, tem toda uma... Não é ao léu, assim, as constelações. Então, tem os equinócios, que é quando o sol passa no Equador. Então, o sol, então, cruza Áries de 18 de abril a 12 de maio. Uhum. Cruza a constelação de Touro de 3 de maio a 20 de junho. E assim, sucessivamente, vai cruzando as constelações. E é assim que eles fizeram todo esse calendário. Por isso que não começa o eles não decidiram que o signo começa dia 1º do mês. Então é em observação mesmo. Sim, tipo, isso é o mais legal da gente trazer aqui essa discussão sobre o zodíaco pra vocês. É justamente isso que a Thay falou, né? Que no início, os astrólogos e os astrônomos meio que eram a mesma coisa. Não existia uma separação. Justamente porque os caras que estavam interessados em estudar o céu, a gente usava o céu, tipo, antigamente para quase tudo, né? A gente tem a relação das navegações, que a gente se guiava pelas estrelas, para saber as estações do ano, que dia é hoje. A gente se guiava muito pelo céu. Era a nossa maior referência, né? Não é à toa que você tem calendários e sistemas baseados em estrelas e nos astros, de uma forma geral, em várias civilizações e civilizações que não tiveram nenhum contato entre si. Por exemplo, você pega os maias e os astecas, eles têm um calendário que é muito parecido com o calendário egípcio, com o calendário babilônico, que são todos baseados no caso, nas estrelas, né, nos astros. Você pega o calendário chinês, mesmo que ele não tenha tido contato com os egípcios ou com os babilônicos, eles também têm 12 meses. E até eles têm um horóscopo também. O que é meio estranho a gente parar pra pensar. Como que a nossa humanidade criou crença e criou significado nas coisas que a gente vê no céu de uma mesma forma, assim, entre aspas, porém em lugares diferentes. Isso não tô... É, como se fosse... Como se fosse coisa, né? Significado para uma mesma coisa, mas de pontos de vista absurdamente diferentes, né? Sim. Então, tipo, por exemplo, os chineses, a gente vai entrar um pouquinho mais pra frente da questão do horóscopo chinês, né? Mas eles usavam isso tudo pra construir, tipo, o imperador, ele tinha um palácio pra cada época do ano. E em cada época do ano eles tinham os animais, né, que eram o zodíaco chinês, no caso. Tipo, cada um deles tinha uma característica específica e era a representação de um ano e as características do ano, as decisões do imperador e as relações políticas eram baseadas nisso também, né? E isso é um negócio muito maluco. Como que você acredita que as constelações que representam um determinado animal, que tem determinadas características, influenciam em você e na sua personalidade e nas coisas que vão acontecer? Para nós hoje parece muito louco esse lance, né, de você basear as suas decisões, principalmente políticas, em cima de um ano, né, a características de um ano, né, quando a gente se refere ao zodíaco chinês, por exemplo. Uhum. Mas por quê? Isso continua acontecendo hoje em dia, só que acontece escondido, né? Todo mundo sabe, e todo mundo, assim, pelo menos em São Paulo aqui, todo mundo está ciente de que a Prefeitura de São Paulo tem um convênio, talvez, com uma fundação aí, que não vou citar o nome, mas que essa fundação, né, tem uma série de trabalhos, e aí, por exemplo, e tem gente que, por exemplo, organiza, e esse eu vou falar porque eu conheço a pessoa que organiza, a pessoa vai organizar um evento, sei lá, vamos pensar numa coisa grande, tipo Rock in Rio, aí a pessoa vai lá e paga X pra essa fundação, enfim, aí ela diz assim, eu quero saber se esses dias vão estar favoráveis, ou se for chover, você faz um negócio aí pra não chover. Então, assim, o negócio continua, o negócio continua existindo. O duro é que é por debaixo dos panos, né? Por quê? Porque se a gente for, né, voltando só um pouquinho do que a Thay disse, né, dos grandes filósofos e estudiosos da antiguidade, né, tipo Platão, até mesmo Aristóteles levou isso à frente, né, o estudo da astronomia, que é a ciência, junto com a astrologia, andavam de mãozinhas dadas, era tudo... Até Galileu, que é um dos fundadores da astronomia moderna, né, que a gente estuda, ele também estudou astrologia, né, a vida inteira. Então, é assim, e o que eu acho mais curioso é como que na antiguidade, e é uma evolução da ciência e do pensamento científico extremamente interessante, como que uma coisa deixa de ser considerada uma ciência? É lógico que existem várias explicações. Pessoal, cientistas, não fiquem bravos. Mas o que eu acho é interessante essa evolução, é você ver como, isso agora é uma ciência, agora a gente não considera mais porque não é mais baseado nestes passos do pensamento científico ou nestes passos de uma pesquisa científica. Não responde mais às nossas questões, né? Isso eu acho mais legal de tudo. Isso é realmente um ponto interessante, né, pra gente trazer pra cá. Porque esse momento que teve a separação, né, entre a ciência, vamos dizer assim, convencional, a ciência empírica, a ciência que você prova, e a ciência, tipo, que é a parada de você acreditar no místico. Quando que a parada deixou de ser científico pra virar homeopatia, tá ligado? Desculpa, galera da homeopatia. Eu já fiz homeopatia. Funcionou comigo. Mas tudo bem. Não sei. 18 minutos e a gente já mexeu com cientistas, método científico e pessoal da homeopatia. Ô, gente, não vai dar desculpa, certo. Pessoal. A galera do horóscopo do metrô também, que já, tipo, começa também a cagar o dia aí quando lê o horóscopo. A gente sabe, galera da autossugestão, tamo junto, eu entendo vocês. Depois me lembrem de contar uma história pra vocês não serem mais atingidas pela autossugestão do horóscopo de jornal, tá? Que é uma história de verdade, mas eu conto pra vocês depois. Olha aí, gente, pra saber dessa história maravilhosa, você vai ter que aguardar e esperar o cast até o final. Olha aí, fazer um clickbait de podcast, tá ligado? Galera, eu não vou falar, você não vai poder, não adianta você pular pro final e voltando um pouquinho, porque vai estar espalhado aqui no meio do cast, você não vai saber. Você vai ter que ouvir, assim, no meio, aí a gente pá, só, mentira. Vai ser uma coisa meio jequiti, assim, vai piscar, entendeu? No meio do episódio. Vai ser uma mensagem subliminar, a história da Ju. É isso aí. A gente já falou aqui no TPM Cast, muitos e muitos programas atrás, sobre as deusas mitológicas. E nesse programa a gente falou um pouco sobre a relação do homem do com o divino, né? Que geralmente o homem, ele coloca as características que ele respeita, que são mais necessárias daquele momento na civilização ou na humanidade do período mesmo. Tanto que no começo, na época paleolítica, as deusas eram mulheres férteis, com bem gordas, assim, né? Tipo, voluptuosas, seria a palavra certa, assim, por assim dizer. Porque naquele momento, o que era necessário para a humanidade era se reproduzir. Então, a figura materna, a figura da reprodução... Mulher fértil. Exato, era o que eles buscavam. E aí, mais para frente... esse referencial começou a mudar um pouquinho. Foi pro lado da força, das guerras, dos soldados. E por isso que a gente passou a ter aí representações de deuses homens, de deuses que representavam a força, que representavam a inteligência, a estratégia. Como a gente tem aí os deuses gregos, né? Que a gente tem Ares, a gente tem Zeus, a gente tem os deuses da colheita. Então, a gente tem essa noção, essa relação. E não tem nada. E quando a gente pensa assim, em algo inalcançável, né? Que é algo que represente a fé, algo que represente a crença, nada mais inalcançável, que a gente nunca vai poder, tipo, chegar a entender do que o céu. Tipo, do que as estrelas. É algo completamente, assim, mágico, sabe? Você parar e olhar durante o dia, você vê um único astro, grande, rei, majestoso, que te aquece. E durante a noite, vários pontos brilhantes no céu, sabe? Isso é uma coisa que fascina as pessoas. Até a gente hoje, homem moderno, homem pós-moderno, vai olhar pro céu, vai dar uma olhada, vai olhar pra noite, pra um céu estrelado e vai ficar, meu Deus, o que que está acontecendo? É tão bonito, cara. Então, meio que imagina pras pessoas daquela época, sabe? Não tem como você não associar aquilo como algo mágico, como algo diferente, sabe? Como algo... Sim. Sobrenatural, um milagre, como alguma coisa relacionada a Deus, né? A gente não vai entrar aqui no mérito da religião, se é certo ou se é errado, mas é possível, né, a gente fazer essa relação quando a gente compara o contexto histórico, né, das coisas. Então, quando a gente começa a estudar, a gente tem ali naquele período grego... que a gente falou aqui dos filósofos e tal, a questão do surgimento dos questionamentos, né? Por mais que eles não estivessem certos em algumas conclusões que eles tiveram, Aristóteles mesmo, tipo, mais da metade das coisas que ele falou, depois foram comprovados que estava completamente errado. Mas as perguntas que eles levantaram, né, são o que importa, né? Então é o perfeito. Isso é perfeito. Olha, eu estou aqui batendo palmas, silenciosamente, para não fazer barulho no cast. Exato. Então, porque assim, né, muitas vezes as pessoas falam, poxa, Aristóteles, aquela pessoa mega importante, a gente estuda as coisas dele, mas, nossa, ele falou muita abobrinha, tá, gente? Mas o importante é levantar pergunta. O cientista está aí, o filósofo, ele está aí para levantar as questões. Às vezes, eles vão morrer, vai passar o aprendiz dele, o segundo, do terceiro, só no quarta geração a gente vai conseguir explicar isso, né, de uma maneira, tem coisas que a gente até hoje não conseguiu, e isso é o legal, é você saber levantar as perguntas certas, isso é o mais fascinante de tudo. Da mesma forma, né, como a Ju colocou bem aqui, da mesma forma como esses filósofos, né, levantaram muitas questões, a mesma coisa aconteceu com a astrologia, né, que no caso era a mesma coisa com a astronomia, tipo, era só astrologia, se você for pegar a etimologia da palavra, é só o estudo dos astros, é só isso. Só que ao longo do tempo, a gente, o início, né, da astrologia era para que serve a astrologia quando o pessoal começou a estudar? Para você definir calendários e para você fazer relações e previsões de coisas importantes para o seu reino. Então, por exemplo, saber qual é a época boa para colheita, saber qual que é uma época boa, sei lá, para você viver, porque o inverno, tipo, é muito difícil. Pegando, por exemplo, questões da... pensando ali na Europa, né? O inverno é muito difícil, você tem... então você tem que se preparar muito para ele. Então, se acontece alguma, se você consegue observar que esse inverno vai ser um pouco mais ameno, que vai ser um pouco mais forte, questões da igreja, quais são as datas específicas, né? Como que a gente vai marcar o nascimento do nosso querido Jesus? Como que a gente vai marcar a Páscoa? Como que a gente marca o Natal? Aí você marca tudo isso pelo calendário. Então, a principal função no caso dos estudiosos, era isso. Era marcar, criar mapas, né? Criar mapeamento, definir o calendário e ajudar também nas navegações também. Como é que o pessoal se orientava no mar? Através das estrelas, através desse estudo dos astros, né, e do céu. Porque era a nossa maior referência que a gente tinha para poder, no caso, se orientar. Já expliquei, meu amor, já expliquei. Você é escorpiano, você com certeza tá rompendo teu uretra, tá extorquindo teu fígado, tá chutando teu baço, tá acabando com tudo dentro de você, você tá podridão aí dentro. O Wallace, agora que você falou, aquela infecção que eu tive, isso é coisa dele. A gente tava falando, né, sobre a observação dos astros, né, da astrologia ser isso, né, do cálculo de como isso pode afetar o que está acontecendo aqui embaixo, né. E a gente não pode esquecer que muitas outras coisas, culturas examinavam os céus não só para isso, não só através do movimento das estrelas, da posição delas no céu, mas também com previsão de tempo. Então, eu não sei se todos vocês ouvintes sabem, eu sou professora de alemão, e aí existem umas riminhas em alemão, eu acho que em português a gente perdeu um pouco isso. Eu me lembro da minha avó, que falava para mim quando eu era pequena, sol e chuva, casamento de viúva, sabe essas riminhas que tem a ver com o tempo, né? E na Alemanha, eles têm umas rimazinhas, assim, muito fofas, que tem a ver com previsão do tempo e como o ano vai se desenvolver a partir disso. E, gente, eles falam, eles juram de pé junto que o negócio dá certo. Por exemplo, tem uma riminha que diz que se chover no dia de São Valentim, né, no dia 14 de fevereiro, quer dizer que a próxima primavera vai ter muita chuva. Caramba. Se não chover, é porque não vai chover. Eles falam que se durante o mar, se um março, né, mês de março, for muito frio, mas tiver muito sol, quer dizer que as colheitas serão muito maiores, produzirão muito mais frutos e flores do que o normal. Tem umas coisas assim. E aí, eu me lembro que eu perguntei para uns amigos meus, eu falei, mas isso é verdade? Né? E eles falaram, obviamente que a gente não fala muito disso hoje, mas quando, por exemplo, chove muito na primavera, a galera fala assim, pô, choveu no dia de São Valentim? Daí a galera fala assim, é verdade, choveu. Então, assim, eles ainda relembram muito isso. E essas rimazinhas, elas eram passadas oralmente para que as pessoas aprendessem essas historinhas e aprendessem a observar também o tempo, como o tempo se comportava. Eu acho isso muito legal. Mano, isso é muito, muito foda, né? Porque, tipo, tá incorporado na vida da gente e a gente não presta atenção, né? E às vezes a gente pega, lembra assim, pá, não sei. Tem muito disso, né? Às vezes a gente entra muito na questão da aspersão também, né? E de como a gente tem, de como está enraigado na gente, mesmo que a gente não queira, às vezes a gente lembra de alguma coisa que aconteceu. Eu lembro que meu pai tem uma história, todo final de ano ele fala isso, que o pai dele, meu avô era da roça, né, ele trabalhava na roça a vida inteira, meu pai trabalhava na roça também, então tinha várias superstições. Então eu nem lembrei disso, nem lembrava disso, mas a Ju falando esse lance do São Valentim me lembrou, que meu pai fala que o pai dele falava que os 12 primeiros dias do ano regiam o clima dos 12 meses do ano. Então, que legal isso. Então, todo ano a gente faz uma pesquisa científica, assim. Então, esse ano a gente tava anotando. Fez sol de manhã, choveu pela tarde, fez frio e não sei o quê. Então, é bem engraçado. Mas funciona? Sim. Eu acho que não, porque em fevereiro acho que não bateu. Não, no dia 2 acho que não choveu, em fevereiro choveu bilhões. Mas enfim, o ano que vem a gente vai testar de novo. É assim, teste para sempre. Mas diz que tem essa, lá no interior de Minas, tem essa, essa ideia, essa superstição. Engraçado, né? Caraca, mano. Nossa, eu vou botar agora, eu estou colocando agora no meu celular, um evento pra acontecer dia 1º de janeiro de 2018, dos 12 primeiros dias, eu vou testar isso aí. Ah, já tô botando agora no celular. Eu vou fazer isso agora, ano que vem eu conto pra vocês. Conta, vamos discutir nossa ciência. Sim, eu achei lindo isso aí. Eu quero muito fazer. É super bonitinho, eu acho o máximo. Meu pai super anotando as coisas. E ah, é muito legal. Que demais, cara. Vamos. Essas histórias também, eu acho que servem pra meio que reunir a família em volta. Antigamente era do fogo, hoje em dia em volta da mesa de que a gente, né, faz as refeições. Conta as histórias de família, né? Isso é muito bacana. Verdade. Vou contar pra minha. Vou perguntar pra minha avó se ela faz isso. Porque minha avó também. Trabalhou, foi a mais velha de 9 irmãos, também trabalhou na roça a vida inteira. Vou perguntar pra ela se ela fazia isso também. Depois eu conto pra vocês. Pergunta. Capaz ela te dá uma outra explicação de uma outra superstição. É... Não tem nada a ver com essa, e você, meu Deus. Mas, tudo bem, né? A gente aceita. Por mais que a gente saiba que não funciona. Gente, a gente tá falando. Deixa eu deixar aqui um disclaimer. Astrologia, superstição, não é ciência. Né? Não é magia. Exato. A gente já vai... Mas. A gente vai até falar sobre isso daqui uns minutos, mas. Vai que, né? É. Mas não custa nada anotar. A gente testa as coisas aí empiricamente. Estatística, cara, é a magia, porque você pode relacionar com tudo. É bom a gente lembrar que muitas ciências começaram como uma não ciência. Então, valeu a tentativa. Eles tentaram lá o estudo dos astros. Teve um ponto específico onde parou de ser ciência. Existem vários pontos palpáveis que a gente pode explicar por que a astrologia e a astronomia se diferenciaram. Mas começou, como começou. Se não fosse a astrologia, se não fosse as pessoas olharem assim e falarem, nossa, será que esses pontos brilhantes eles vão influenciar a minha vida? Se não fosse isso... A gente não tinha estudado astronomia fisicamente, cientificamente falando, então é um começo. A gente não teria satélites, nem GPS e nem sondas aí em Júpiter calculando, vendo aí a pressão de Júpiter, a gravidade de Júpiter, como o Júpiter foi formado. Júpiter, gente, a gente não saberia nem o que é Júpiter, não saberia nem o que é um planeta. Não. Exato. E o melhor de tudo, a gente não teria tretas. Porque não há nada melhor do que uma boa treta. Isso é ciência ou não é? Isso é isso aqui você está me embromando ou tem embasamento científico? Cara, isso leva também muitos questionamentos pra frente, né? Obviamente que eu tô tirando sarro e falando da treta. Mas, cara, isso leva muita gente a pensar e é sensacional. Então, isso também é muito legal. É a treta. É falar assim, vocês estão malucas, meninas. Não dá pra fazer, né? Vem ouvinte, o ouvinte fala, imagina, 12 dias primeiro do ano. Eu anotei aqui, deu tudo errado. Ótimo, estamos provando, estamos observando, estamos anotando, colocando a teste. Exato. Mas, né? Eu acho que isso é o mais legal. Exatamente. Tipo, Copérnico aí era o cara que, tipo, era um astrólogo aí também. Era do time dos astrólogos, era do time, no time aí que via lá se a sua lua tava em Vênus, se tava em Júpiter. Ele era esse cara aí que tava junto ali fazendo mapas astrais e calendários também pra Igreja Católica. Alguém tem que mostrar a primeira coisa pra que... Alguém tem que começar... Pra dizer se estava certo ou tá errado. Exatamente. Né? Exato. A gente já pode começar tendo uma baita sorte. Putz, é verdade. Olha, fiz tantos experimentos por tantos anos. Outros cientistas também fizeram os mesmos. Pô, deu certo. Ou não, o que você tá falando aí é furada. Mas alguém precisa pensar a primeira vez. Exatamente. Isso. A ciência é sobre questionamentos que geram outros questionamentos. Se for uma verdade absoluta que nasce do nada, se for um lance assim que é intocável e que você não pode questionar, cara, não é ciência. É, não é nem o princípio disso. Exato. Queria dizer nada. Não queria dizer, mas já dizendo, é religião. Treta! Meu. Isso aconteceu. Polêmicas hoje, polêmicas. Polêmica, vamos criar aqui. Tipo, hoje pra gente falar que o nosso sistema é um sistema heliocêntrico, que tem o Sol no meio de tudo e a gente tá girando em volta do Sol, é ok. Mas na época de Copérnico, muitos anos atrás, na época em que o zodíaco surgiu, a gente era o centro de tudo porque a gente é muito foda. Afinal de contas, nós somos um planetinha maravilhoso, composto de água e pequenas partes de terra que tem seres pensantes. Afinal de contas, somos o quê? Homo sapiens. Homo sapiens. Eu ia falar Homo sapiens, que era homens sábios, e confundi tudo, juntei. Mas não tem problema. Porque nós somos especiais. Então a gente achava que a gente era o centro do universo. Quando a gente descobriu, quando Copérnico chegou lá e falou assim, então gente, falou até baixinho que ele ficou com medo, acho que a gente não é o centro do universo, acho que o Sol é o centro do universo e a gente tá girando em volta. Aí a galera falou, não, lógico que não, porque se a gente estivesse girando em volta do Sol, a gente ia ficar tonto. E isso é óbvio, se você gira, você fica tonto. Então aí seria estaríamos nível. Todos caindo pelas tabelas aqui nesse planetinha. Exato, a gente já tá, tipo, girando e, tipo, caindo, tá ligado? Indo pra fora. E a gente ia ser lançado pra fora do planeta. Só que aí, você fala assim, ele poderia ter desistido, as pessoas depois dele poderiam ter desistido, mas é justamente o que a Thay falou. Ele pegou e falou assim, olha, eu acho que é isso por esses motivos, por essas medidas que eu fiz e por essas coisas aqui que eu vi. Aí a galera que era astrólogo da Alegria falou assim, não, se você mudar isso aqui, Júpiter não vai estar mais no meu signo, eu não vou ser mais de Virgem, eu vou ser de Gêmeos. Isso não faz sentido. Não, não, não, eu sou a pessoa que eu tô aqui assim, eu tô aqui agora, eu tô feliz, daqui a pouco eu tô triste, daqui a pouco eu tô com raiva. Isso é muito Gêmeos, cara, não tem como você mudar meu signo. Então o cara ficou bravo, entendeu? Mas aí, mais pra frente, veio outro cara e provou, Galileu provou que Copérnico estava correto. Na verdade, a Terra gira em torno do Sol. Ele morreu também, tentando defender essa ideia, mas aí já é outra história. Todo mundo fala assim, ué, mas quando que foi que a astrologia deixou de ser ciência e não era mais ciência? Obviamente que, né, com o avanço da ciência moderna, você vai provando certas coisas que você fala, talvez isso aqui não funcione, né? Mas isso também tem a ver com Inocêncio III. A gente tá falando do século XIII, né? E aí, a partir daquela bula do Papa Inocêncio, ele diz o seguinte, se você está buscando Deus no interior, dentro de você mesmo, você é um herege, amigo. Não pode não. Você vai buscar Deus aonde? Você vai vir até a igreja. Você vai ouvir a palavra do Senhor aqui dentro. Você vai buscar Deus aqui. Então, esse lance também de... estou interpretando tudo o que acontece no mundo e comigo através da astrologia, foi duramente criticado, e não só duramente criticado, como virou heresia. Então, sim, todo mundo que mexia com isso, ou escondeu, bem escondido, ou parou de falar sobre. Então, aí que você tem um, não é mais um declínio, é uma baita queda. Então, você não tem mais como estudar. Então, tipo, a gente, essa eu acho que também é um ponto crucial pra gente dizer que astrologia, qual foi o ponto que o leite azedou? Uma grande parte foi aqui, né? Exatamente. É até interessante a gente falar dessa relação, porque justamente os estudos astronômicos e astrológicos, eles eram sustentados, assim, por assim dizer, eram financiados pela igreja. Porque eles tinham muito interesse na questão do calendário. Mas essa relação, quando a galera começou a ficar muito, muito maluca, meu Deus, minha lua está em Vênus, e meu, sei lá, minha lua, a lua não está em Vênus, né? A lua está, sei lá, em Capricórnio, o meu ascendente é Libra, e assim por diante, por isso que a minha vida está assim. Chegou um momento que a igreja falou, isso está ficando perigoso, porque, afinal de contas, Deus é o Todo-Criador, é o Todo-Poderoso, e a gente precisa colocar na cabeça das pessoas que a vontade de Deus é a que prevalece, independente do dia que você nasceu, independente do seu signo. Então, isso acabou começou a entrar em conflito com os conceitos da igreja também. E naquela época, como bem a Ju colocou, ali século XIII, o conhecimento ele ainda estava muito na mão dos sacerdotes, né? Na mão da igreja como um todo. A partir daquela época ali que a gente tem os primeiros... A ciência, né? os conceitos históricos, os conceitos de ciência, eles estavam muito relacionados à igreja ainda, né? Então, eles tinham o domínio sobre o conhecimento. Então, era meio complicado essa relação ali conflitante entre a minha religião, entre colocar Deus e o controle da igreja sobre as pessoas e o controle dos astros e da pseudociência ali, do influenciamento dos astros na vida das pessoas. Exato. E é interessante, e como tudo que a igreja discorda ou entra em conflito, a astrologia foi endemonizada, né? Então, é absurdamente errado e, meu Deus, que absurdo, você gosta de ler essas coisas, você vai queimar no inferno. Tacaram fogo no João Bidu, coitado do João Bidu. Foi. Se fosse só, tu vai pegar fogo no inferno, mas quanta gente não pegou fogo, né, literalmente. De verdade. Tristeza. Nossa, entrei na bad agora. A vida não é fácil, a vida é complicada. Uhum. Naquela época era pior ainda, não tava fácil nem pra galera da astrologia, mano. Tava osso. Expliquei, meu amor, já expliquei. Você é escorpiano, você com certeza tá rompendo tua uretra, tá extorquindo teu fígado, tá chutando teu baço, tá acabando com tudo dentro de você, isso tá podridão aí dentro. O Wallace, agora que você falou, aquela infecção que eu tive, isso é coisa dele, hein? Então tem vários tópicos que a gente pode pensar sobre a contestação da astrologia não ser uma ciência. Então, para começar, a astrologia ela parou no momento em que a ciência não tinha desenvolvido ainda. Então, a astronomia foi acompanhando a teoria gravitacional, a astronomia, né? Foi acompanhando todas as teorias científicas, todas as leis da física e, enfim. E a astrologia não. Ela deu uma estagnada ali, até porque com a expansão do universo, o Sol passou a passar em constelações diferentes das previstas e observadas há tanto tempo atrás. Então, se você, a cada, sei lá, tantos anos, você teria que mudar o zodíaco todo, porque vai passar em uma constelação diferente. Sim. É uma realidade física. Então, para começar, a astrologia não é uma ciência por não ter acompanhado ali as teorias e os estudos científicos de fato, né? Exatamente. A gente tem estudos de fenômenos da influência gravitacional dos astros na Terra, né? Na Terra como um todo, de clima, a influência da gravitação, da gravidade da Lua na Terra, a influência dos outros planetas nas órbitas, mas aí então os planetas influenciarem a sua personalidade, a sua vida já é um pouco diferente. Tem até alguns estudos que tentam relacionar. Hoje em dia a gente tem estudos que não necessariamente envolvem zodíaco, mas que envolvem os astros e os seres humanos. Por exemplo, influências das fases da Lua com, por exemplo, relacionados com a TPM feminina. E como as fases da TPM podem estar relacionadas com as fases da Lua também. Então a gente tem uns experimentos que são extremamente empíricos, né? Você pega lá a fase da Lua, pega 30 mulheres e vê o que acontece. É meio que isso. Porque não tem muito o que você provar, tipo, estatística. Então, mas o estudo, né? Tipo, se você for operar pra ver o mapa astral, ele não se alterou em nada, enquanto o universo está mudando há tanto tempo, né? Sim, e também tem outras coisas que a gente pode ir observando. Por exemplo, quando você vai estudar o zodíaco, estudar a astrologia, A astrologia calcula que o efeito dos planetas, por exemplo, em Marte, quando Marte está do mesmo lado do Sol, que é a Terra, e quando ele está do outro lado do Sol, que é 5 vezes mais distante, uhum. Então essas duas influências, essas duas distâncias emitem a mesma influência. Então se a gente for assumir que existe uma influência ali, não faz sentido ela ser a mesma, se a gente for pensar em todas as forças conhecidas, a gravitacional, elétrica, magnética, força fraca, força forte, etc. Então elas todas dependem da distância, então já é um outro ponto que a gente pode pensar sobre a variabilidade científica de toda a teoria. Exato. Então, assim, não dá pra comprovar que é uma ciência. Até mesmo a estatística, né? Por mais que você fale, eu conheço 10 pessoas do signo de Virgem. Todas elas são organizadas e são muito certinhas e não gostam de balada e não gostam de beber e não sei o quê. E eu conheço várias pessoas de gêmeos que são muito porra loucas. Então, por isso eu acredito em horóscopo. É uma forma de se analisar. É uma forma de se analisar. É um jeito muito correto empírico-científico? Não. Não, nem um pouco. E spoiler alert. Pipipi. Inclusive, para quem estuda astrologia hoje, isso aí é furada. Porque você fala, todo virginiano é assim, assim, assado. Porque para fazer o seu mapa natal, ou seu mapa astral, mapa astrológico, leva-se em conta um monte de coisas, o horário em que você nasceu, o dia, o local onde você nasceu. Então, inclusive, para quem estuda astrologia, isso aí é balela. Inclusive. Então, assim, tá tudo errado. Tá errado perante a ciência, tá errado perante a astrologia. Mas, complementando com o que a Thay tava falando, é muito fácil você provar que isso não é uma ciência. Pega quais são os pontos. Lembra aquelas perguntinhas que a gente faz quando a gente começa uma pesquisa? Uhum. A sua ideia dá pra testar? Tem evidência? Comunidade científica tá envolvida nesse negócio? Tem quantas mais pessoas pesquisando isso? É reprodutível? Então, esse espaço simples, né, do que quando você começa uma pesquisa, você tem que ir seguindo todos eles. Então, aí não dá também. Ah, sim. Né? Exato. É bom a gente observar aqui, fazer um disclaimer, que a gente tá só falando que não é uma ciência. Não tá falando que você é uma pessoa horrível por acreditar. Se você escolhe acreditar, gente, por favor. A gente não está nem um pouco falando sobre nesse nível. Mas só estamos discutindo exatamente a variabilidade científica, só isso. Ponto. Exato, exato. A gente não tá aqui falando, mas pare. Raquel tá falando, então. Inclusive, ninguém aqui tá falando, você que é astrólogo, você é um... Ninguém tá falando nada disso. As coisas são... Inclusive, eu tenho muitas histórias interessantes, que também vão ficar aí perdidas no podcast, não vale adiantar. Mas ninguém tá falando aqui, o astrólogo, a pessoa que faz mapa astral, imagina, mó enrolação. Não. Meu. Mas sacanagem. A Kel tá com sangue nos olhos. Não queria dizer, mas é. Então, a gente que passou a acreditar no método científico depois, do método científico ser desenvolvido, a gente acredita que talvez não seja tão válido quanto o mundo diz. Mas você, querido ouvinte, é livre para acreditar no que você quiser. Exato. Só isso. Exatamente. Exatamente. Faz o que tu queres, né? Já disse. Exato. Que gente filósofo lá, que eu não vou falar o nome, senão o pessoal vai ficar bravo comigo. Mas, cada um escolhe, o que acreditar, o que faz sentido pra vida, né? Exatamente. Essa é a magia da vida, essa é a magia da astrologia, né? Se eu acredito, se eu quiser, é tipo homeopatia, cara. Se acredita, pô, funciona aí. É tipo a Terra plana. É tipo a Terra plana. Não, a Terra plana não. Puta que gente, pariu. Mano, a pessoa acredita. A pessoa acredita hoje, 2017, que a Terra é plana. Como? como? Tá. Não dá pra dar palco pra esse tipo de maluca, eu não bato palma, não. Não, aí eu nem vou falar, faz o que tu queres, porque tu é burro mesmo. Desculpa. Ah, não, cara. Tipo, o cara não acreditar na nossa ideia, acreditar no descendente, tudo bem. Agora o cara acreditar, pelo amor de Deus, vi 17, falar que a Terra é plana, mano. Aí não, não. Gente, não. Tem aquele meme engraçadíssimo, que acho que tá em inglês, que o cara tá na maior discussão lá, uma galera falando, não, porque a Terra é plana, aí o pessoal do outro lado, não, porque a Terra não é plana, você está maluco? E aí, uma das pessoas que estava lá falando que a Terra é plana, ela disse o seguinte, mas vocês estão dizendo que ninguém pensa nisso? Nós temos os membros terraplanistas ao redor do globo. Aí o cara só escreveu embaixo assim, ele falou, lê a sua frase de novo, amigo. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, a própria pessoa se lasca toda na argumentação, como é que vai dar certo? Ai, mano, não é possível, deve ser uma grande trollagem do Não Salvo isso tudo. Não é possível, não acredito. Não duvido, nisso. Não duvido. Também acho. O cara deve no final vai isso. Ser, nossa, vai ser tipo, e aí é pegadinho do malandro, gente, a gente não acredita nessa bosta não. A gente só quer provar pra vocês o quanto que a gente pode ser maluco, não sei qual que é o sentido disso. Ai, Deus. A gente pode provar que a gente consegue produzir a maior quantidade de bullshit por metro quadrado. Exatamente. Depois dessa discussão, descobrimos aí que a astrologia não serve pra nada, você pode rasgar o seu mapa astral. Então a gente vai passar aqui para o horóscopo ocidental. Vamos discutir aqui um pouco da origem desse maravilhoso mapa astral, que não serve pra nada, só pra você passar o tempo esperar no metrô, saber qual que é o seu. Não tô dizendo que essa é a opinião de todas as meninas aqui, talvez seja, mas eu estou dizendo que pelo menos é a minha. Uhum. Então vamos falar sobre a origem do nosso querido horóscopo ocidental. Tipo, não tem o horóscopo, ele não tem exatamente um cara que, tipo, é o criador, né? Tipo, chegou e falou assim, eu, fulaninho da Silva, sou o cara que criou o horóscopo. A gente não tem esse cara. A gente tem ali a junção, a gente sabe que ele surgiu, o horóscopo que a gente tem hoje, ele tem ali uma origem grega, né? Porque tem relação com os mitos gregos, as constelações, né? Então, sim. A origem dos nomes, né, tá relacionada. Algumas têm a ver com Hércules, outras têm a ver com mitos de aventuras de Zeus e tals. Mas tem muita relação com os gregos. Até o mesmo o próprio nome que a gente falou aqui, do Zodíaco, né? Ter uma origem grega. Então, eu vou falar aqui da origem só de Gêmeos, apesar de eu não ser de Gêmeos. Meu signo não ser de Gêmeos. Eu achei uma história legal, cara. Tipo, a justificativa que eles têm, né? Tanto pro signo quanto pro nome, né? Da constelação. Que, no caso, seria a história dos dois irmãos. Um se chama Castor e o outro Pollux. Porque que o coitado da criança chama Castor, a gente não sabe, né? Mas tudo bem. Eles eram apaixonados por duas mulheres, e essas duas mulheres meio que eram comprometidas, assim. Os dois estavam meio que na merda. E os dois resolveram desafiar ali os rivais. E nisso, nessa treta, um dos irmãos morre. E o outro, como era muito apegado no irmão, pediu pra Zeus trazer ele de volta à vida. E a partir daí, o Zeus fez a maracutaia lá e eles passaram a dividir o mesmo corpo. Então, tipo, de tempos em tempos, assumiu Pollux e de tempos em tempos, assumiu Castor. E aí seria a origem ali daquela personalidade que troca muito rápido dos geminianos. Olha aí que coisa bonita. Olha só. Olha lá. Olha que mito sensacional para uma justificativa, né? Como não amar mitologia? Eu amo mitologia. Ai, eu também. Eu adoro essas histórias, porque essas histórias foram as explicações para todos os fenômenos, não só físicos, mas, sei lá, extrafísicos, por muito tempo. E é muito interessante como as pessoas interpretavam o mundo ao redor e contavam essas histórias para basear o que, olha, está provado, porque aconteceu isso. É tão fascinante. Eu amo mitologia, gente, desculpa. Eu sou muito hashtag team mitologia. A mitologia de amor. Yeah. A gente ama. É o homem tentando buscar, né? Buscar uma resposta. E, é um absurdo, mas, mano, eles estavam inventando, procurando sinais. Ah, é por isso que a constelação tá lá. Mano, muito Exato. Legal. Exato. É como a gente falou, né? A importância, às vezes, não é nem a resposta, mas sim a pergunta que levanta. Tipo, como assim tem essa constelação? Como assim? Aí, tipo, o cara vai estudar um pouco de constelação. Aí o cara, então é isso que acontece. Então, não, mas será mesmo? Não, a pessoa, será que ela é assim mesmo? Será que é autossugestão? Será que não é autossugestão? Então, tem várias... essa é a parte legal, né? Da ciência e da mistura com a religião também. Uhum. Tem a de Aquário, é engraçada também. Aquário é um dos signos aquáticos dos babilônicos, veio dos babilônicos. Então tem Capricórnio, que também é aquático, e Peixes, que também é aquático. Então no Oriente Médio, o mês de Aquário era o período das chuvas. Então por isso que tem o símbolo do signo, que é o homem virando um jarro de água. Virando na nossa cabeça aqui embaixo, né? Sacanagem. Todo mundo com o pezinho molhado. Aí fica chateado o dia inteiro que tá com o pé molhado, tem que trabalhar com o pé molhado. Nossa, tudo é culpa do hominho do jarro. Isso é tudo culpa dos aquarianos. Aquarianos, não confio em vocês. Sacanagem, brincadeira. Engraçado. Tipo, tem várias teorias. Tipo, cada um dos signos tem uma lenda cada legal. Cada signo tem. A gente vai deixar o link no post pra vocês lerem também. A gente vai falar de alguns aqui. Mas a Thay fez uma pesquisa aqui mega elaborada com vários links maneiros. E aí eu vou deixar aqui no post pra vocês, na hora de postar o programa, os links que ela deixou aqui na pauta, que são bem legais pra vocês que querem conhecer um pouco mais do horóscopo também. Uhum. Sucesso. Achei engraçado também de Escorpião. Falamos dos escorpinianos. É assim que fala? Escorpinianos? Não. Sim. Pode ser. Tá. Então, eles são bravos e ciumentos. Então, essa constelação é quando o gigante Órion morreu. Então, um deus grego que chamava Poi, era um deus das profecias. Ele ficou com ciúmes. Acho que é um erro de coisa. Apolo é das profecias? Entre outras coisas, é. É o Delfos, o... É verdade. Então, o Apolo ficou com ciúmes na amizade das... sua irmã Ártemis, isso mesmo, a irmã de Apolo. Então, esse gigante Órion era muito amigo da Ártemis e o irmão ficou enciumado, gente, que viagem, né? E o irmão fica tão enciumado com a amizade da irmã. Então, ele enviou um escorpião pra morder o gigante. Porque ele era amigo da irmã dela, coitada. Da irmã dele, né? Coitada. Então, Zeus, que era pai dos dois, colocou esse bichão e a estrela de Órion junto no céu pra lembrar dessa história de ciúmes e brabeza e do Apolo loucão. Vingança, né? E, tipo, legal que a gente para pensar, né, que a Ártemis, ela é aquela, ela tem todo aquele simbolismo dela ser a virgem, né, a deusa intocada, a deusa pura, etc. Então, meio que muito desse ciúme do Apolo é justamente pra manter ela pura. Para com isso, irmãos que tem esse ciúme boboca de irmãs, apenas parem, hein, olha lá. Apenas. Apenas parem, realmente. Parem, sejam menas. É interessante porque antes de pesquisar essas coisas eu não sabia exatamente dessas origens, achei super legal. Sim, que a origem grega fosse tão ligada assim. Porque, tipo, por mais que, né, tenha essa questão de não ser científico, etc, esse conceito mitológico por trás é bacana, é interessante de ler, assim. É entretenimento para a sua vida. Sim, porque, ó, pensa assim, eles pegaram e viram os equinócios quando passava e falaram assim, beleza, quem nascer em abril vai ser de Áries, no final de março, e até o finalzinho de abril, vai ser de Áries. Então é engraçado, eles pegaram as características dessa história pra dizer quais seriam as características das pessoas que nasciam nessa época. Então, igual essa história aí do escorpião, que tem tudo a ver com ciúmes e tal, que a gente vai ver em qualquer horóscopo de de revista e diz que o escorpião é um signo mais bravo e você não pode tocar, você não pode chegar perto. Então, o escorpiano, dizem que o escorpiano é ressentido, é vingativo. Sim. Né? É. Sei lá. O meu marido é escorpiano, ele não é nada das graças, né? Ele não é nenhuma dessas duas coisas, não. Então, não sei. Então, mas aí pense que isso tudo veio por causa da história da constelação. Então, tipo, tem uma super ligação. É super legal. Acho demais. Acho válido. Expliquei, meu amor, já expliquei. Você é escorpião, você com certeza tá rompendo tua uretra, tá extorquindo teu fígado, tá chutando teu baço, tá acabando com tudo dentro de você, você tá podridão aí dentro. Wallace, agora que você falou, aquela infecção que eu tive, isso é coisa dele, hein? Muito bem, então agora a gente vai falar aqui um pouco do famigerado horóscopo chinês. Eu nem sei que ano nós estamos, será que a gente tá no ano do rato? Acho que a gente tá no ano do macaco. Não, nós não estamos no ano do rato, não. O ano do rato é o meu ano. Por isso que eu sei. Mas, putz, eu não sei que ano a gente tá, não. Eu lembro que, tipo, no começo do ano... Vou olhar aqui, 2017. Vamos lá. Ah, não, meninas, estamos no ano do galo. Ano do galo? Ai, meu Deus. Ano do galo. Exatamente. A galera aí do Atlético Mineiro deve estar muito feliz. Afinal, estamos adorando. Isso é, aí a gente entra na questão do zodíaco chinês. E o zodíaco chinês, ele é muito diferente. A estrutura dele, né, no caso, não é tão, é um pouco diferente, né? A gente tem aí 12 signos também. Porém, cada um dos signos, né, não fica especificamente num mês. Ele tem um ano inteiro pra ele, né? Assim, por assim dizer. Então, cada ano é um animal diferente e, além do animal, cada ano tem um elemento. Então, você tem lá madeira, isso, água, metal, ar. Acho que são esses, né? Uhum. Então, a cada 12 anos, o signo se repete, só que com um elemento diferente. Então, a cada 12 anos tem o do galo, mas primeiro vem... Eu tava aberto aqui. Primeiro vem a água, depois, 12 anos depois, vem galo de novo, só que de madeira. Depois, 12 anos depois, vem o galo de novo, só que de fogo. Depois, 12 anos depois... Lá, lá, lá. Isso, a gente tá no ano do galo de fogo. No galo de fogo, menina. Gente, o galo de fogo, velho. Um galinha flamejante. É, não tá fácil, não. É um frango assado. Oh, coitado, é um frango assado. Ai, meu Deus. Estamos no meio do frango assado no horóscopo chinês. Oi. Descobrimos, cara, por que o ano tá tão louco assim? É porque a gente tá no ano do frango. Ano do frango assado. A gente tá no ano do frango. Ai, mas eu acho muito foda a origem também desse horóscopo, né? Tipo, eles têm uma... Tem também ali toda uma questão mitológica e tal. Então, meio que tem uma história que fala que... acho que um sábio convidou todos os animais para uma reunião, alguma coisa assim. E aí os anos são regidos pela ordem em que os animais chegaram na casa do sábio. Então, o primeiro foi o rato. Uou. Depois foi o... Não lembro, acho que é o cachorro. Deixa eu pegar aqui a ordem. Eu esqueci. Nossa, então quer dizer que o meu foi o primeiro a chegar, o mais apressadinho. É, foi mais rápido. Muito bem, muito bem. Aqui, ó. Ó, o primeiro que chegou foi o rato, depois foi o boi, depois foi o tigre, depois foi o coelho, depois o dragão, a cobra, o cavalo, a cabra... E o galo, o macaco, o cão, o porco e o javali. Olha que lindo. Ixi, essa casa ficou cheia. Gosto dessa história. Então, assim, a cada... E além disso, né, tem os signos do zodíaco com as horas também. Então, além do seu ano e do seu elemento, a hora que você nasceu também te dá ali um signo do horóscopo também. Então lá o... Que é o animal secreto, que é o nome. Exato. Então você tem lá, tipo, das 11 a 1, você tem o rato, da 1 às 3 tem o boi, e aí de 2 em 2 horas muda o bicho também. Então seguindo essa ordem também da entrada e da chegada dos animais. Da mesma forma como no restante do mundo, no horóscopo oriental, isso mudou ali, determinou decisões, não só na prefeitura de São Paulo, como no império, aí do império chinês. Tanto que os imperadores usavam, tipo, isso o horóscopo chinês, né, assim como o outro, como o horóscopo ocidental que a gente tem, nasceu do calendário, né, tem uma relação com o calendário. Então, cada animal tinha ali a sua característica proveniente dos 12 signos, né? Então, durante o ano, o horóscopo chinês regia as decisões do imperador. Então, por exemplo, ele tinha lá os seus quatro palácios. Ele tinha lá o seu palácio de verão, o palácio de primavera, o de outono e o de inverno. Então, durante as quatro estações, o imperador estaria num palácio diferente. E cada um dos palácios estava voltado para um lado, né? Para leste, para oeste e para norte e para sul também. E ele estar voltado, né, coincidia para a direção onde o sol estaria direcionado para a constelação correspondente, né? Isso é muito foda de você pensar que os caras construíram um palácio, tipo, com um trono voltado para o lugar onde o sol vai estar, porque o imperador, tipo, tem que estar voltado junto pro sol, tipo um girassol, sei lá. Tipo, um girassol é ótimo. Então, era muito legal, tipo, você parar pra pensar essas relações, né? Então, tipo, os astrólogos chineses, além de tudo, né, eles tinham que fazer ali os cálculos pra ajudar o imperador a decidir, fazer as suas decisões. E caso o astrólogo errasse a sua previsão, ele era decapitado. Então, assim... Au! Então, se fosse hoje em dia que aparece de vez em quando uma galera que é vidente e tal, falando que vai cair um avião não sei aonde, que vai acontecer não sei o quê, se essa galera errasse ali pro imperador chinês, ela tava sem cabeça. Então, negócio era bem sério, assim, a coisa. Eu acho que essa aí é a relação que a gente tem aí dos nossos dois calendários, né? Tem muito a ver com a gente pode perceber ali tipo, meio que um padrão, né? Que são sempre 12. Se você pega o horóscopo egípcio, também são 12 signos, que são os 12 principais deuses, né? Então, a gente tem uma relação de tempo. E é interessante a gente perceber o quanto eles mediam o ano de uma forma precisa, né? Tanto que os chineses eles, tipo, conseguiram medir com o calendário deles os 365 dias e mais um quarto, que seria ali aquela questão do ano bissexto que tem a cada 4 anos. E isso é muito foda, né? De você pensar que os caras também conseguiram, tipo, estando diferente e distante dos romanos ali, da galera da Europa, né? O rato é um animal encantador. Olha, não concordo. Um animal encantador, senão o povo não queria matar o rato, né? Mas tá falando assim: é o encanto da personalidade do rato, é universalmente conhecido pelo caráter de Walt Disney, tá? Mas os outros ratos ninguém gosta, gente, tadinho. Olha aqui. Rato do Walt Disney. Pois é, outra coisa maravilhosa, olha, que vou levar pra minha vida: a pessoa do rato é geralmente uma personalidade brilhante, feliz, sociável. Olha, tá vendo? Por isso que eu falo: pega só as coisas da hora. Né? Eu sou do cão de madeira. Olha, você também é de madeira, então fala para nós um pouco madeira. Do cão. Então, o cão de madeira em específico são pessoas independentes, criativas, protetoras. E se confiarem mais em si mesmos, chegarão ao sucesso. Olha que bonito. Olha aí que genérico. Adoro. Funciona pra todo mundo. Gente, se você confiar muito em você mesmo, você vai mais longe, tá? Queria dizer nada, não independente se você seja de madeira, de fogo. Qualquer animal. Pode você. E você, Kel? O meu é o mesmo. Qual ano você nasceu? A gente nasce. Qual que no é o seu? No meu o mesmo também. É. Ah, então, olha só. Se a gente confiar na gente mesmo, a gente chega no sucesso, veja bem. Pra gente ver, né? Porque eu sou exatamente igualzinha a Thay. Porque a gente tem o mesmo signo. Claro. Todas as decisões tomadas foram todas as mesmas. Todas as experiências de vida também. Exatamente. Com certeza. Foram todas. Exato. Por isso, agora, ó, vou aproveitar e já vou soltar a primeira história. Conta. Pra não deixar tudo no final. Para os caras não correr até o final lá e só pra ver a história. eu conheço essa pessoa que fez isso, tá? Ela é da minha família. Eu não vou falar o nome porque eu vou contar pra vocês porque que eu não posso contar. Ela trabalhava em um jornal aqui muito grande, em São Paulo, que era de uma grande companhia que existia. O jornal que saía de manhã e o jornal que saía de tarde. Esse jornal que saía de tarde, ele foi extinto há alguns anos, né? Essa pessoa trabalhava lá, nesse jornal da tarde. Nesse jornal, tinha também horóscopo, porque se a pessoa não pegou de manhã, ela tinha que ver de tarde. Vamos colocar horóscopo de qualquer forma. E aí, quando começou meio que não foi bem dizer uma crise no jornal, mas quando, né, o jornal dessa outra parte do dia começou a não dar tantos lucros, eles começaram a cortar funcionários, né? Um dos primeiros funcionários a rodar, obviamente, quem foi que fazia frila? Foi o astrólogo que fazia, né, rodou. E aí, o astrólogo rodou, porém, não se queria deixar a parte de horóscopo, não queria tirar a parte do horóscopo, porque, sei lá, a reação dos leitores poderia ser, não tem mais horóscopo, enfim. Aí, a pessoa, diretora de redação, chegou para este parente e disse o seguinte, olha, nós não temos mais astrólogo, é você que vai escrever as linhas do dia. E daí ela falou, uai, mas eu não entendo nada, né? E aí a pessoa falou, mas nós temos uma database gigante, porque essa pessoa trabalhou aqui por muitos anos, então, sei lá, pega de um ano X aí e copia, né? Pega do mesmo mês, assim, no mesmo intervalo de tempo, né? Já que é astro, tá passando pelo mesmo dia do mês, vai ver que é a mesma coisa. E aí, exato, e aí o trabalho dessa pessoa, um dos mil trabalhos dessa pessoa, antes de perder o emprego, diga-se de passagem, era copiar e colar. Ainda na época não tinha copiar e colar, né? Não era tão moderno. Mas tinha que revisitar esses antigos horóscopos de jornais, né? E trocar as palavras, ou enfim, fazer uma redação diferente para que a parte de horóscopo não ficasse fora do jornal. Depois eu fui saber com outras pessoas que eu conheço também, inclusive o Keller lá do Mundo Freak também me contou uma história parecida, que ele também sabia que tinha gente que já tinha trabalhado em jornal, que a pessoa simplesmente olhava numa database ou às vezes nem olhava, como uma coisa super genérica, falava assim, hoje o seu dia está bom para o amor, você está magneticamente irresistível. Blá, blá, blá, blá. E aí colocava isso no jornal. Então por isso que eu falo, horóscopo de jornal, não. Você nem passe perto, amizade, porque você... Então, por isso que eu falo, você só pode se deixar influenciar quando a coisa for legal. Se você lê e fala assim, tá falando que eu vou perder dinheiro, ai que besteira, isso aí é o cara que copiou e colou. Agora, se ele fala assim, hoje você está irresistível, gata, sai e arrasa, você se influencia de coisas boas, entendeu? Tem que ser seletivo. Você aceita, né? Você fala, não, eu vou arrasar, não tem problema. Exato. Aí é bom. Aí não, tudo tem porque não, aí... não tem porquê não. É a sua autoestima que você tá alimentando. Não tem base nenhuma, mas enfim, a gente sabe que coisas sem base alguma alimentam a nossa autoestima, porque não sai melhor de casa, né? Então você claro. Faz isso. Eu acho justíssimo. Inclusive, concordo, quero isso na minha vida. Quero um astrólogo falando que o meu dia vai ser maravilhoso todos os dias na minha vida. Então você faz assim, você lê ali do metrô... E não importa qual mês que você nasceu, aceite todas as coisas boas que está escrito. Você é de leão, mas no escorpião tá falando que você vai arrasar? Aceite, você vai arrasar. Você deve ter algum planeta que tá em escorpião. Deve ter algum planeta lá que tá deve lá. Então, afinal, o sol está passando. O sol brilha pra todos. Eu quero que meu signo seja de sol. Porque tá sempre bem, tá sempre alegre, tá sempre pra cima. Por cima, no caso. Sim. Adoro. Caraca, mano, a vida é uma mentira. Não dá pra confiar nem nos caras que escrevem horóscopo, mano. Triste. Não. Não dá. Tadinhos. Eles faziam aquilo pra não perder o emprego também, né? É verdade. Senão ia ser o próximo a ser cortado. Expliquei, meu amor, já expliquei. Você é escorpiano, você com certeza tá rompendo teu ureto, tá extorquindo teu fígado, tá chutando teu baço, tá acabando com tudo dentro de você. Você tá podridão aí dentro. O Wallace, agora que você falou, aquela infecção que eu tive, isso é coisa dele, hein? Teve uma vez, nunca li muita coisa sobre, nunca pesquisei sobre, porque eu nunca me interessei, sabe? E aí teve uma vez que eu estava com uns amigos meus no bar, e eles falaram, Thay, qual é seu signo? Bom, eu lembro que alguém me disse uma vez que eu era de Áries. E seu ascendente? Aí eu, olha... Não sei. Você já tá num nível muito hard, cara. Não faço ideia nem o que é isso. Aí ficou, foi assim, ó, uma mesa, imagine eu perdida, e uma mesa de uns 5 amigos, cada um em um site diferente no celular, fazendo o meu mapa astral. Caraca. No bar. No bar, hein? Todo mundo meio alterado, é. E aí foi engraçado, porque o signo... É um signo meio de gente brava. O meu ascendente também é de gente brava, sei lá. E aí falam assim, ah, você é grosseira e não sei o quê. E aí meus amigos olhavam pra mim e davam risada, porque eu não sou muito... Exato. Então foi bem engraçado. Essa é a minha única história de signo na vida, que foi o dia que fizeram meu mapa astral no bar. Caraca, mano, que lindo. um lugar maravilhoso. Muito adequado, né? Pra fazer um pastel, inclusive. Com pessoas muito sóbrias, inclusive. Foi. Sim. Pessoas muito ali competentes, né? Gabaritadas, querendo a resposta científica da minha personalidade. Super ótimo. Então, estatisticamente, vemos aí mais uma falha do horóscopo. Então, não é ciência, gente. Desculpa. Verdadeira. Mas, talvez, o meu horóscopo dê errado, porque eu nasci de 8 meses. É verdade, né? Tem essa. Esse é um dos argumentos da galera que fala do horóscopo, que como é que você vai fazer, tipo, o horóscopo baseado no dia que a pessoa nasceu, tipo, sendo que... A pessoa pode nascer com vários, né, tipo, atenuantes aí. Esse é um principal, sim, né? Não, então, o argumento de astrólogos é que vale o dia que você nasceu, independente de qualquer coisa. Mas, sei. Porque esse é o seu destino. Seu destino era nascer de 8 meses. Porque estava escrito nas estrelas. Exato. Escrito nas estrelas. Eu lembro que tinha uma novela, cara, que tinha a Sandy Júnior, no caso, né? Que era sobre horóscopo. A novela que tinha a Sandy Júnior. Não era aquela estrela guia? Não era? Exato! Era. Ah, que ela mexia com os cristais, muito Loki, a mãe dela era meio hippie, não era? Exatamente. Ah, sim, me lembro. Eu lembro que rolava uns negócios ali de horóscopo. Eu lembro que eu tinha um álbum de fotografia disso, e eu ficava colando, e tipo, cada página do álbum tinha um signo, tinha uns desenhos de signo, e tinha fotos da novela, era muito show, era baita show. Só que não. Eu lembro que, tipo, quase rolava um clima, assim, entre a Sandy e o Júnior. Aí eu ficava, isso é muito errado. Nossa, cara. Que errado! Isso é muito errado! Isso é muito errado, cara! Não! Aí, tipo, eu ficava, caraca, eles são legais, são bonitinhos juntos, mas eles são irmãos, cara! Sai! Sai daqui! Família Lannister approves! Exato! Ai, é muito louco. Mas eu lembro que eu tinha um livro, acho que ainda deve ter aqui em casa, que, tipo, tinha todos os signos. E aí, tipo, tinha um livro específico que era do meu signo e tal. Aí eu peguei e falei, nossa, vou fazer todo o meu mapa astral. Vou ver aqui como é que a vida é e tal, como é que eu sou, como é que vai ser meu futuro, quando é que eu vou encontrar o amor da minha vida, porque tava difícil a época. Na época tava bem difícil. A vida era adolescente, sabe aquela fase da adolescência que você não tá bem, que você olha no espelho e fala, tem algo de errado, as pessoas pessoas olham pra você e falam, tá uma bosta, e você também acha isso. E aí, e, tipo, não tá indo nada pra frente, né? Então, aí eu falei, vou tentar ver aí o que tá acontecendo com o meu horóscopo, fazer uma numerologia. Tem esse problema aí da numerologia que a gente pode deixar aí pra um outro programa, quem sabe, trazer aí pra gente os números e tal. E aí, tipo, eu falei, não, vou fazer aqui. Fiz o meu mapa astral, vi lá, falei, nossa, cara, tudo bate, não sei o quê. Eu sou muito assim mesmo. Tipo, eu era adolescente, tá, gente? Eu queria deixar isso claro. Porque, porque virginiano... Todos passamos por essa fase obscura da vida, não se preocupe. Alguma Sim. fase dessas você vai passar. Ou você vai Sim. ser emo, ou você vai ser uma pessoa do horóscopo. Vai acontecer, cara, na vida de você. Se você é adolescente, você vai passar por ela. Mas, agora... Diga. Posso jogar uma bomba? Joga. Falamos até agora. Eita, Giovana. Tiramos sarro. É, agora eu vou jogar um negócio pra vocês segurarem o forninho aí. Eita. Ó, eu, né, falo e continuo apertando no botão de que horóscopo de jornal, essas coisas genéricas, ou você se relacionar com pessoas porque, ai, fulano é de escorpião, não vou chegar perto, ou, ai, fulano é canceriano, ai, nem vou começar um relacionamento porque, credo, pessoa bipolar, né? Ele essas é meu inferno astral. É, por favor, gente, não façam isso. Não se limitem a este ponto, porque é babaquice, né? Porém, vamos Opa! A uma coisa. Porém, vamos Opa! Lá, vamos lá. Porque pra falar mal, a gente tem que estudar, certo? Então, eu vou falar pra vocês. Eu comecei, eu sou uma curiosa do assunto. É, comecei a ler mais sobre, porque eu queria saber como é que acontece, como é que uma pessoa vai lá, calcula, pega tua data de nascimento, seu nome, seu local de nascimento e vai lá e fala coisas da sua vida. Falei, gente, como é que faz isso? Eu quero saber qual é que é o método. E estudei. Eu estudei um pouco, não fui a fundo nisso, mas li bastante sobre astrologia, li sobre bastante astrologia hermética, que é o que dizem também, e inclusive o meu professor sempre dizia assim, não seja chato, cara, não fique falando, ah, você é virginiana, então você é organizado, né, credo, organizadinho, metódico, não seja essa pessoa. Então, até o professor já dizia isso. Mas... fui ler, fui estudar, e aí eu falava, nossa, gente, mas que coisa, né? Como que a pessoa faz esses cálculos? Fui lendo, tal, tal, tal. Até que uma pessoa falou assim, vou fazer o seu mapa astral. Eu falei, tá bom, então faz. Né? Já com aquela cara de duvido, sabe aquela cara que você olha e fala assim, vai. A pessoa fez meu mapa astral, e aí, essa pessoa não só leu coisas genéricas, né, porque isso tá na base de qualquer... né, quando a gente fala disso, mas aí ela falou assim, obviamente que eu não vou falar a mesma coisa, vou falar, ela virou assim, quando você tinha 23 anos de idade, você estava numa mata e aí veio uma cobra e mordeu o seu pé, não foi isso? Obviamente que a história não é essa, tá, gente? Mas o que eu quero ilustrar é, a pessoa falava algumas idades pra mim e falava coisas que tinham acontecido, mas assim, ah, você pegou uma blusa vermelha e colocou e isso deu treta quando você saiu na rua, alguém brigou com você. Caraca. E aí eu comecei a ficar assustada, porque as coisas estavam batendo. Eu falei assim, como assim você sabe disso? Você conversou, eu cheguei, eu tava rindo, mas eu tava rindo de nervoso, que nem eu tô rindo agora. E aí eu falava assim, não é possível, você conversou com a minha mãe, sei lá, com alguém da minha família. A pessoa nem me conhecia, gente, do zero, tá? Então assim, depois dessa experiência, eu fiquei meio, como Será? Assim, gata? Como você sabe de tudo isso? Mas, né... De novo, esse tal desse mapa que essa pessoa fez pra mim é baseado numa série de outras informações e não só no mês que você nasceu. Então, até que ponto esse estudo vai pra frente e ele funciona em qual grau? Aí eu não posso mais tirar sarro. Eu tiro sarro até o ponto que eu sei que é mentira, que é enganação, que é charlatanismo, que o povo tá tirando sarro da sua cara. Agora... depois dessa história da mulher falando, ah, com 30 anos aconteceu isso, você ficou chateada e fez tal coisa. E aí eu, E eu já, teve uma hora que eu falei, para, não quero mais ouvir. Eu não quero, você para de mexer na minha vida. Eita. O que você está fazendo com a minha mente? Então, agora eu fiquei um pouco assustada, talvez. Exatamente, qual é a feitiçaria que você está fazendo, que você está lendo minha lente? A minha lente não, minha mente. O que você está fazendo? Então, depois dessa, meninas, eu não sei. Mas aí a gente vai mais além do horóscopo e tá falando de uma passagem, enfim, mas fiquei assustada. Assustadíssima. Sou assustadíssima com essa história até hoje. Acho válido. Acho justo. E agora, gente? Tô um pouco assustada. Né? Bizarro. Será? Será? Será? Agora eu fiquei curiosa. Acho que eu vou atrás de uma astróloga aí, séria, pra fazer. Astróloga e séria é um pouco diferente, né? É meio difícil de encontrar junto, né? Mas... Opa! Desculpa, gente. Mas, quem sabe? Será que bate? Será que não bate? É um experimento científico que vale a pena ser feito aí na vida das pessoas. É. Muito bem, gente. Acho que depois dessa história aqui de horóscopo, depois da gente aqui dar uma zoada, aí vem essa história que a gente já fica um pouco, será que é verdade? Será que tem um fundo de verdade aí? Será que essa matemática tá batendo aí alguns pontos? Algumas estrelas aí estão revelando mais do que a gente acha que elas são capazes de revelar? A gente... Encerra aqui esse papo de horóscopo. Queria agradecer muito a presença da Ju. Foi muito legal. Você trouxe histórias realmente interessantes. A gente ficou até um pouco assustada aqui. Verdade. Eu agradeço muito o convite. Eu me diverti horrores aqui conversando com vocês e falando. Tinham histórias que também não conhecia. E, gente, não fiquem bravos, tá? A gente só tá brincando, ou não. Quem sabe? Eles vão deixar no ar aqui pra vocês. Quem sabe? Deixa aqui no ar. Descubram. Agradecer aqui a Thay, que é ela que montou essa pauta. Foi sensacional. Trouxe vários links e curiosidades maneiras aqui pra gente passar pra vocês sobre horóscopo e sobre o zodíaco. É nóis. Então é isso aí, gente. Isso aí. Muito obrigada por escutar esse programa. E assim como a TPM, no mês que vem nós estaremos de volta com mais um TPM Cast pra vocês. Beijo! E sigam os caminhos da luz e da lua e dos coisas doidas aí. Descubra seu horóscopo, que é divertido no mínimo. É. Ué, se a lua afeta a maré, né, minha gente? Por que não pode afetar? O que a gente pode? O que podemos dizer sobre isso? Eu jurava que você ia falar, se a lua toca o mar, ela pode nos tocar. Pra dizer que o amor não se acaba.